Estamos aqui com o missionário Rani. Rani, quero parabenizar você, o jovem Diego também, pelo primeiro trabalho de vocês, né, o Sítio Real. E agora vocês vêm lançando o trabalho que tem o título Não Contaram com a Nossa Astúcia. Bom, quero que você me diga o que quer dizer esse trabalho, por que não contaram com a nossa astúcia e o que tem deixado você triste nos dias atuais. Tem muita coisa, né? Pô, Paulinho, a gente deu esse nome, né? Estratagema de Deus, não contaram com a nossa astúcia, porque há muito tempo as pessoas vêm dizendo que o evangelho ia acabar, que os crentes iam acabar. Você vê na Bíblia, muitos tentaram matar os crentes em jaulas de leões, em fornalhas ardentes. De várias formas, pessoas disseram que um dia irão acabar com os crentes. E os crentes estão aí. E é por isso que nós colocamos o título desse álbum, Estratagema de Deus, não contaram com nossa astúcia, porque está escrito: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, contra a igreja do Deus vivo. Porque a mentira só tem valor enquanto a verdade não chega. Entristece a gente pelo aquilo que a gente conversa, é saber que se Jesus estivesse aqui nos tempos de hoje, Jesus estaria chamando líderes espirituais de sepulcro caiado. Se João Batista estivesse aqui nos tempos de hoje, estaria chamando líderes espirituais de raposas, de covil de salteadores. Que se Martinho Lutero estivesse aqui nos dias de hoje, estaria fixando as suas 95 teses em igrejas protestantes. Protestantes, protestantes, protestantes, protestantes, protestantes. Cheio de injustiça. Bem-aventurados os que vestem a camisa, os que têm fome e sede de justiça. E sede de justiça.